sua fama eu já sabia, mas o trouxa insistia em te procurar. Não foi falta de aviso, era alto, alto risco de eu me lascar. Me lasquei, parceiro. Eu provei e gostei, mas eu me machuquei. Você faz amor sem usar o coração. Na próxima vez eu digo não. Você me faz mal, mas é um mal gostoso. Você me machuca, use e abuse, eu grito de novo. Você me faz mal, você não tem sentimento. Me mata aos pouquinhos, faz devagarinho, você tem o talento. O não que eu tinha na boca, você calou ele com um beijo. O não que eu tinha na boca, você calou ele com um beijo. O violão, Genemé. Mais uma, pra sofrer, mais uma. Quando a gente prova é assim, gordinho. A gente gosta e se ferra. Eu provei e gostei, mas eu me machuquei. Você faz amor sem usar o coração. Na próxima vez eu digo não. Maldita! Você me faz mal, mas é um mal gostoso. Você me machuca, use e abuse, eu grito de novo. Você me faz mal, cê não tem sentimento. Me mata aos pouquinhos, faz devagarinho, cê tem o talento. Você me faz mal, mas é um mal gostoso. Você me machuca, use e abuse, eu grito de novo. Você me faz mal, cê não tem sentimento. Me mata aos pouquinhos, faz devagarinho, cê tem o talento. O não que eu tinha na boca, você calou ele com um beijo. Ô caverna! O não que eu tinha na boca, você calou ele com um beijo. Ai meu Deus. Quem gostou, bate palma aí. Entendeu? Ai!